Muito boa noite, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão dos Sons da Lua, o programa que, sobretudo, deseja que você, que está aí desse lado, relaxe e aproveite a noite ao máximo. Deixe que eu, Joana Santos, conduza pelo menos uma hora da sua noite, levando a lugares nunca imaginados, a ouvir sons nunca ouvidos. E aproveite a minha companhia e a companhia, sobretudo, dos sons que eu lhe trago. Vamos dar então início à seleção musical de hoje, à seleção que espero eu seja uma boa companhia para esta noite. Começamos com With Them Temptation, depois ficamos com os Muse e o We. Três músicas para começar esta noite em grande. Três músicas entre o calmo e o agitado, entre o céltico e o rock alternativo. Vamos viajar por muitos estilos que até podem ser confundidos. Estes são os Sons da Lua. Este é o programa que, sobretudo, quer se aproximar de si e levar-lhe a maior paz da noite, misturada com a verdadeira e pura agitação. Aproveite, fique por aí, aqui na Antena Web, com o seu e só seu programa, Os Sons da Lua. some people scream. They were all begging for your dream. I'm falling down. 5,000 houses burning down. Is gonna save this town. Too late, I already found what I was looking for. You know it wasn't here, no. Easily, it make it hard to smile because you make it hard to dream. Why it soothes to me. It's harder than I ever feared, and you were left feeling so alone. Because these days aren't easy like they have been once before. These days aren't easy anymore. Why do you see this to me? Sons diferentes e ao mesmo tempo tão agradáveis de se ouvir numa sequência. Vamos prosseguindo esta sequência, não vamos terminar por aqui, nem nos vamos afastar da possibilidade de ouvirmos os sons da lua. Eu quero levá-lo pela noite, quero deixá-lo à porta daquilo que poderá ser uma noite muito, muito descansada, misturada com o sabor da agitação que pode haver. Vamos prosseguir esta nossa cadeia musical com I Want to Break Free, da voz dos Queen. Depois seguimos com Scorpions e Bryan Adams. Fique por aí e aproveite os seus sons da lua.

Esteja bem. Esteja com a Antena Web. Vai prosseguindo e daqui a nada estamos no fim, infelizmente. O tempo passa, voa, corre, mas ainda falta. E como ainda falta, vamos aproveitar o pouco que o pouco e precioso tempo que temos para ouvir estes sons que nos fazem tão, mas tão bem. Vamos continuando e vamos ficar com Rockstar na voz dos Nickelback. Depois ficamos com a nossa Avril Lavigne. E para terminar a sequência ficamos com Hello na voz dos Evanescence. Fique por aí, aproveita ao máximo, deixe-te relaxar. Deixe que o corpo ouça e sinta os sons da lua. Aqueles sons que às vezes fazem bem ouvir, nem que seja só por ouvir. Fique por aí e aproveite. I'm through with standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me. Yeah, so what you need? I'll need a credit card that's got no limit, and a big black chain with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done that. I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bar in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I have a quesadilla. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centiphone that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? Gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll part out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna pop my pills from a pest dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll part out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. Antenor, a sua melhor sintonia. I just wanna sit and stare at you. Espero que você que está aí desse lado esteja a aproveitar tão bem quanto eu que estou aqui deste, os sons da lua, o princípio da noite, que eu tenho todo o gosto em lhe proporcionar. Vamos prosseguindo agora com duas musiquinhas. Vamos ficar com Negras como a Noite na voz de Chutes e Pontapés e depois ficamos com Blam It's Home. Vamos aproveitar esta noite ao máximo. Aproveite, estes são os Sons da Lua. Um programa feito especialmente a pensar em si, na noite agitada e calma que pode ter. Porque a noite é muito grande e a Lua não é só aquilo que vemos, é aquilo que podemos ouvir e sentir. Com mãos de veludo, negras como a noite, tu deste-me tudo e eu parti. Se juntar ao said there would be rain again. Won't blame it on myself. Yeah, I'll blame it on the weatherman. Get away. Desta forma, chegamos então ao fim do nosso Sons da Lua de hoje. Um programa que lhe traz, sem dúvida, um pouco daquilo que são os sons que a Lua emite. A forma como podemos sentir a noite, como podemos nos aproximar da Lua de facto. Eu assim me despeço, desejando que você que está aí desse lado tenha uma noite muito agradável, cheia de muito boas energias e que a Lua, por muito que não esteja na sua janela, esteja na sua vida. Aproveite a noite, relaxe, descanse e fique por aí aqui na Antena Web. Os Sons da Lua voltam para a semana, terça-feira, às 23h, para trazer mais um pouco de sons, mais um pouco de música e já sabe, a programação continua. Eu vou continuar a vir fazer-lhe companhia também neste programa e desejar sobretudo que você que está aí desse lado goste de estar connosco aqui na Antena Web e goste dos Sons da Lua, que é um programa feito especialmente a pensar em si. Fique bem, tenha uma noite muito descansada. Vou deixar com duas musiquinhas surpresas. Duas surpresas que eu espero que você, que está aí desse lado, goste e aproveite ao máximo. Fique bem, tenha uma boa noite com os Sons da Lua e com a sua e sempre sua Antena Web. Até para a semana. Legend. Does he look like me? sinto fogo à flor da pele. Beijando como se fosses tu. Longe, distante, fica o mar no horizonte. É nele, por certo, a tua alma se esconde, carente, esperando. Esse mar és tu. Pode a noite ter outra cor, pode o vento mais frio, pode a lua subir no céu, eu já vou descendo o rio. Na voz, na voz, revolta, fecho os olhos, penso em ti. Breu, acabei.